Olá! Hoje a gente vai conversar um pouco sobre perdão, mais especificamente como ele funciona, ou às vezes não, né? Em grupos muito próximos, tipo uma comunidade de igreja. A nossa conversa parte de um texto que mistura uma experiência bem pessoal, sabe? Com ensinamentos bíblicos sobre como lidar com essas mágoas, esses conflitos que surgem. Exato. Porque sempre tem aquela expectativa de harmonia, mas a realidade, e o texto mostra isso, é que os desentendimentos acontecem, né? É, acontece. E essa fonte que a gente está olhando, ela combina essa vivência com passagens bíblicas importantes para defender uma ideia central. O perdão não é só algo legal de ter. Essencial. Essencial, né? Essencial para a saúde do grupo e até para o nosso bem-estar espiritual individualmente. Então, o que a gente vai tentar entender é porque esse texto coloca o perdão como um pilar mesmo, sabe? Não só uma opção. Entendi. A ideia principal é que a comunhão de verdade, essa conexão real, só floresce onde tem espaço para perdoar, para conversar, para recomeçar. E parece que teve um ponto de virada nessa história pessoal do texto, né? Foi quando a pessoa leu Colossenses 3:13. Ah, sim. Que fala algo tipo, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas. Perdoem como o Senhor os perdoou. Isso apareceu no momento difícil para ela, que estava magoada, pensando em se afastar. Exatamente. E isso deu um peso diferente para a situação toda. Ok, vamos desembrulhar isso um pouco mais. O fascinante aqui é como o texto conecta isso direto com a ideia do perdão que vem de Deus, sabe? Citando Mateus 6:14-15. Aquela lógica do perdoe para ser perdoado. Isso, essa mesma. E o ponto forte do argumento é que o perdão, olhando por esse ângulo, deixa de ser só um sentimento, algo que vem ou não vem. Vira uma ação, então. Vira uma ação, uma escolha consciente. É tipo espelhar o exemplo de Cristo, como diz Efésios 4:32, outra passagem que o texto usa. Perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. É uma decisão ativa, sabe? Baseada nesse modelo. É aqui que fica realmente interessante. Porque o texto também mostra o outro lado. O que acontece se a gente... Bom, se a gente não vai por esse caminho. Pois é. Ele sugere que evitar o conflito, dar um passo para trás... pode até parecer mais seguro ali na hora. Mas se vira um padrão, acaba isolando a pessoa. Uhum. E isso, na visão do texto, impediria aquele crescimento junto, que seria parte do plano maior dentro da comunidade. Fugir sempre acaba afastando, né? Exato. E se conectarmos isso ao quadro geral, o argumento é que esses relacionamentos, quando são restaurados pelo perdão, eles viram instrumentos poderosos de cura. Cura emocional, se diz? É, cura emocional. Não é só resolver a briga do momento, entende? É um processo que pode cicatrizar feridas mais antigas até. Nossa. E isso vira um testemunho vivo daquele amor que a fonte liga a Deus. Lembram Pedro 4.8? O amor cobre multidão de pecados. Ah, sim. Ou seja, perdoar não só traz a paz de volta, mas fortalece os laços do grupo. Torna esse amor divino algo mais visível, palpável. E o texto não fica só na reflexão, né? Ele meio que chama para a ação. Dá um empurrãozinho para quem está ali guardando uma mágoa, dá um primeiro passo. Sim, um passo ativo para tentar resolver. Pode ser algo pequeno, né? Um gesto, mandar uma mensagem, ou até começar rezando sobre isso. A ideia é que algo se move quando a gente decide ir na direção do outro. Exatamente. O reino de Deus se move na linguagem da fonte. Então, o que tudo isso significa? Qual a mensagem principal que fica? Olha, o texto deixa bem claro, perdoar é. Puxa, é difícil pra caramba muitas vezes, mas é vital. É chave para ter relação de verdade, para a nossa cura pessoal e, no contexto do texto, para refletir o amor de Deus. É isso. A ideia que fica martelando é que essa conexão, essa comunhão, é um presente tão valioso que justifica o esforço, né? O suor, às vezes as lágrimas e a escolha de perdoar. Isso levanta uma questão importante, que vem direto dessa ênfase do texto. Ele repete muito essa ideia de perdoar assim como Deus os perdoou em Cristo. Uhum. A pergunta que fica para a gente pensar é o que significa, na prática, no dia a dia, seja num contexto religioso ou não, tentar incorporar esse modelo específico de perdão. Esse perdão meio incondicional, talvez? É, esse perdão que vem pela graça, como o texto coloca. Como seria viver de forma consistente esse padrão, esse de perdoar mesmo sem o outro merecer, ao lidar com as falhas das pessoas ao nosso redor? Como isso muda as coisas?